Continúa escuchando la transmisión especial de Radio Mutirrao. Desde los medios libres de América Latina, una cobertura colectiva para visibilizar los conflictos y luchas en Río de Janeiro 2016. www.mutirraorio2016.com. Buenas noches, desde el estudio de Mutirrao 2016, Río de Janeiro, damos la bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras, nuestras amigas y amigos que están ligando en nuestro link, en nuestro site. Sea todo el mundo bienvenido a un día de interacción, de integración y de comunicación entre los pueblos de Latinoamérica. Saudamos cordialmente a los compañeros presentes, inaugurando una semana de nuevas actividades. La Comisión Rádio está presente en el trabajo de hoy, estamos lanzando nuestro programa experimental y queremos contar un poco sobre los avances. ¿O qué es un mutirão Río de Janeiro? Aquí na fala Natalia Urbina, de Girasol Comunicações. Un mutirão Río de Janeiro es una iniciativa que surgió para hacer cobertura alternativa das atividades durante las Olimpíadas del año 2016. Los comunicadores y comunicadoras libres de Latinoamérica decidieron aprovechar esta oportunidad para se encontrar y potencializar la creatividad, fraternidad, solidaridad y a través de las diferentes lenguajes de nuestra comunicación popular, de nuestra comunicación comunitaria y de nuestra lenguaje, estamos hoy haciendo un gran encuentro. Es una grande fiesta y a gente quiere compartir con todos ustedes. Amigas y amigos, Río de Janeiro, América Latina, todos nuestros países están representados en una unión. Centroamérica presente y vamos que vamos. ¿Cuáles son las novedades? Yo quiero contar para ustedes que aquí en este momento estamos con Tania, que es de Rayo Prazeres. Estamos con Paula, que viene desde Argentina, del colectivo Gatillo Fácil, que trata sobre la violencia de las instituciones represoras del Estado. Estamos con Lana de Souza, carioca, del Río de Janeiro, del colectivo Papo Reto, del Complejo de Alemão. Estamos con un músico, Nicolás Muntavsky. Nicolás es un pesquisador de las raíces africanas y afro-latinoamericanas en la música presente del Río de Janeiro. Y él también nos va a acompañar con una música al vivo, con un buen cavaquinho, y también con otros parceros que van a estar presentes. No son el compañero Omar, de Radio Curum, es una radio que fica en Chile, en territorio mapuche. Aquí en la mesa de son está el compañero Omar, de Radio Prazeres, y acompañando aquí también está la compañera Daniela Salazar, de Radio Comunitaria de Villa Olímpica de Santiago de Chile. Yo quería conversar con a Tania, yo quería conversar con a Dani. ¿Cómo es que estás implementando esto, prácticamente, esta interacción, esta lenguaje comunicacional? ¿Cómo está se dando de fato? A gente tiene un sueño que era hacer un gran encuentro latinoamericano de comunicación libre. A gente tenía varios planeamientos. Ahora, Tania, me conta cómo es que esto está se dando de fato en la práctica. Tania, repito, ven desde Chile, desde Radio Placeres. Y saludar a todas las personas que están escuchando y principalmente a los compañeros y compañeras de Radio Placeres, que además de estar atentos a los programas en este momento allá, también están atentos a retroalimentar esta transmisión especial. Así que a las personas que están escuchando, como bien decía Natalia de Girasol Comunicaciones, vamos a hablar hoy día un poquito sobre qué. No solamente de radio, sino que también del área audiovisual. En este momento hay cámaras por todas partes, micrófonos, hay mucha energía, así que también traspasar eso a través de un micrófono. Lo que estamos poniendo en práctica creo que es el hacer comunicación, el compartir los contenidos, el compartir también nuestros aprendizajes, así que va un poco por ahí, empezándonos, observando también la manera en que nos vamos a comunicar y que vamos a transmitir estos conocimientos a través de la radio, pero también a través del video, visibilizando los distintos conflictos que están sucediendo no solamente en Brasil, sino que también lo que sucede de manera transversal en toda América Latina, Hay una oficina en la cual también hay otros compañeros que están trabajando y que han estado todo el día, toda la noche trabajando en pos de poder demostrar y visualizar, vislumbrar lo que sucede acá en Río de Janeiro 2016 a través de unos Juegos Olímpicos que son un mega evento deportivo que intenta un poco esconder lo que realmente sucede con los desplazamientos colectivos, con la gentrificación. Hace un poquito rato estábamos hablando de qué manera podemos como interrelacionar los distintos temas que suceden no solamente en Brasil, sino que suceden en todos lados, y de qué manera también los visibilizamos para encontrar propuestas, para encontrar soluciones, para poder también comunicarnos y ejercer este derecho a la comunicación, a la libertad de expresión a través de las distintas herramientas que queremos y que elegimos también en nuestra cotidianidad. Entonces, por ahora lo que está aconteciendo es este encuentro donde tenemos también a compañeros que a través de la música nos van a estar comentando qué es lo que sienten, de qué manera también se comunican, y no sé, por ahí Daniela desde Villa Olímpica también nos puede comentar qué es lo que está sintiendo en este inicio de Mutirao. Hola a todos y todas quienes nos están escuchando desde aquí, Radio Mutirao, para muchas partes de Latinoamérica. Tenemos compañeros de Guatemala, de Perú, de Brasil, de Chile, de Argentina. Estamos aquí un grupo de comunicadores reunidos tratando de construir un ejercicio de solidaridad. En lo concreto, hay varias actividades que, como bien decía Tania, estamos recién en el proceso de conocernos, de compartir experiencias. Pero desde la radio vamos a estar generando constantemente material. Ya vamos a tener transmisiones en vivo desde las 12 hasta las 2 de la tarde, y en la tarde de 6 a 8 para quienes hoy nos escuchan se preparen en esos horarios para escuchar, y ahí vamos a estar constantemente trabajando alguna línea que también nos reúne, que es la contingencia de un suceso muy importante desde los medios hegemónicos, que se instala de una forma, ¿cierto? Pero también aprovechar la instancia de poder compartir y generar contenido a nivel latinoamericano y poder dar cuenta cómo hay ciertas problemáticas que nos unen a todos. Desde ahí, los programas que de radio específicamente, porque como dice Tania, acá somos un grupo de gente que trabaja desde varias áreas. Desde la radio vamos a estar transmitiendo en estos bloques y además generando contenido constantemente que va a estar subido en la página y viralizándose para todos quienes quieran informarse y conocer esta experiencia, lo puedan escuchar conectándose a la radio desde ya en estos horarios. ¿Cuál es la página? Eso ahí, rapaziada. Entonces, está todo el mundo ligado. Vamos a hacer programación radial permanentemente durante los días de las Olimpiadas. Mutirão Rio 2016 va a estar lanzando programa radial todo día desde mediodía hasta 2 de la tarde y entre 6 horas de la noche y 8 horas de la noche. Entonces, compañerada, precisamos de ustedes para divulgar, para solidarizar la imagen, la información y la comunicación libre. Apoya a comunicación libre. Ligue un Mutirão 2016. Estamos también hoy con una convidada muy especial, que é a nossa querida, amada Lana de Souza, que é nossa guia aqui na área, né? Ela é carioca, é do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, e é de um coletivo de comunicação popular que se chama Coletivo Papo Reto. Então, hoje que estamos fazendo a inauguração da nossa sinal radial, a ideia é ver esta situação necessária e urgente que precisa ser fortalecida, que é a integração dos nossos povos. Por isso que hoje é representativo que temos a nossa companheira cria do complexo, a Lana, a nosso companheiro argentino, que é o Nicolás, que é pesquisador de música afro-latino-americana, e todos nós, brasileiros e de outros países, estamos trabalhando concretamente por essa integração. Então, por isso, você tem que ter muito carinho e muita recepção com o nosso portunhol. Não discrimina o portunhol, não discrimina a companheirada que fala espanhol, que não fala direito português. Temos nossos companheiros que vêm desde o interior do Brasil para o Rio de Janeiro, que falam com sotaque diferente. Isso é identidade, camarada. Vamos respeitar e promover a nossa identidade cultural, a nossa integração linguística e a nossa integração cultural. Hoje nosso programa vai ser em espanhol, em português e em portunhol. E é todo mundo bem-vindo. É todo mundo bem-vindo. Somos um só, é um só, e vamos a respeitar as nossas diferenças. Então, Lana de Souza, você sinta-se muito à vontade hoje de conversar com a gente no seu português, porque nós estamos aprendendo com você. Me conta aí, com quem que a gente está conversando, e me conta do coletivo Papo Reto. Maravilha, todos e todas estão ouvindo a rádio. É bom lembrar que quem, o Vitor está aqui transmitindo, e quem não souber ainda, a página tem, dá para entrar em contato com o pessoal do Mutirão aqui pela página do Facebook, né, Mutirão Rio 2016, e também pelo site, que é onde a gente transmite a rádio, é mutirãorio2016.com. Então, eu sou Lana de Souza, tenho 27 anos, sou moradora do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, sou estudante de jornalismo e faço parte de um coletivo de comunicação independente chamado Coletivo Papo Reto, que atua basicamente no Complexo do Alemão e também no Complexo da Penha. Somos um grupo de 8 integrantes e que as nossas atividades elas estão sempre relacionando a comunicação com a luta por direitos humanos, né? Então, a gente tem uma presença forte, porque dentro do complexo a gente sabe que tem uma forte repressão policial, né? Hoje, inclusive, foi um dia de muito tiroteio lá na região, pessoas feridas, né? Então, é necessário que tenham pessoas dentro do território que falem que façam uma outra comunicação, que tenham a liberdade e o direito de fala enquanto população, né? Então, acho que esse é um pouco do trabalho do Papo Reto. A gente, no geral, acaba que a pauta da violência é uma pauta que tira muito das nossas energias, né? A gente muitas das vezes quer falar de outras coisas, quer dar luz a outras pautas, mas acaba que a violência é sempre algo que bate ali e a gente não consegue avançar para outros temas. Mas ainda assim, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que faz uma coisa aqui e aí não consegue se fazer depois de muitos meses, faz uma outra vez, mas a gente segue tentando. Então, por um lado, a gente está sempre comunicando essa questão dos abusos policiais, da violência policial. A gente atua em grupos de WhatsApp, Facebook, com diversos moradores, com o objetivo de mantê-los informados e também de nos manter informados, porque somos todos moradores de lá, porque o Complexo Alemão é uma área muito grande. Então, como somos só 8, a gente não consegue estar o tempo inteiro em todos os lugares. Então, a participação dos moradores é extremamente importante para que a gente se cuide ao circular dentro do território também. Mas, por outro lado, a gente tenta fazer algumas atividades que também, de certa maneira, têm ligação com o direito, pela busca dos direitos, mas que não necessariamente estão ligadas diretamente com a questão da violência policial. A gente tenta criar alguns programas no nosso canal do YouTube. Tem um que é um dos principais, que a galera mais curte, assim, que é o nome do programa é O Tal do Ao Vivo, que também por uma questão de dar luz a uma falta, né, de um direito nosso, que era, por exemplo, os bailes funk, que com a entrada da UPP tiveram esse direito, né, essa liberdade do baile extremamente interrompida. E a gente entende que a execução do baile ela vai além para a música do funk, porque ela tem uma questão do empreendedorismo. Quando você tem o baile funk, o produtor que está ali organizando aquele evento ganha com aquilo, o MC, o DJ que estão ali cantando e tocando ganham com aquilo, os salões de beleza, que as meninas, claro, querem muito estar bem arrumadas e bem no baile, também ganham, as lojas de roupas, o cara que está ali vendendo a bebida, o lanche, né, que a gente chama o podrão da madrugada. Então, tudo isso acaba sendo ocultado, né? É um pouco do que a gente faz também. Perfeito, companheira. Lana, eu entendo perfeitamente tudo que tu está me comentando, porque o Girassol Comunicação surge durante o período que estávamos morando no Morro do Jorge Turco, também na zona norte do Rio de Janeiro, na área da Pedreira Cari. Então, conhecemos muito bem como é essa dinâmica de não ter a liberdade de você ir e vir. simplesmente a sua própria casa. E também entendemos o papel da comunicação popular nisso e a diversidade de linguagem que ela pode ter. Então, a gente quer saber onde que pode ter mais informação do teu coletivo. Você pode repetir os endereços para as pessoas conhecerem mais do trabalho do Papo Reto? Claro, então, a nossa principal ferramenta hoje tem sido ainda a página do Facebook, que, né, é só pesquisar por coletivo Papo Reto. É importante utilizar o coletivo porque a gente tem uns amigos nossos que antes mesmo de nós tinha uma página chamada apenas Papo Reto. Então é importante colocar coletivo Papo Reto para que encontre a nossa página. Utilizamos também o Twitter, o Instagram, também como cpapo_reto, que aí é fácil de encontrar. E temos o nosso canal no YouTube, que também basta pesquisar por coletivo Papo Reto, que nos encontra facilmente. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pela sua conversa, pela sua recepção. A Lana de Souza tem sido super receptiva com todo mundo aqui, é orientadora de todos os latino-americanos que estão aqui procurando algum tipo de informação. Ela está aqui de manhã até de noite. Então, assim, estamos juntos, União Latino-Americana, União dos Povos do Sul, sempre, rapaziada. Sempre, sempre, sempre. Eu quero mandar um alô, vou aproveitar que estou aqui com o microfone, para o Ângelo Paint, que é da Vila Cruzeiro, lá da Penha, que é muralista. Eu quero mandar um alô para o complexo que hoje está todo dolorido. Eu quero mandar um alô para a favela do Jorge Turco, para Cari, para Pedreira, para Juramento, para todas as favelas da Zona Norte e também da Zona Sul. E um alô especial para meu companheiro Marlon e minha filha Janaína e meu filho Victor Hugo, que devem estar atentos em algum lugar da cidade. Alô, alô, rapaziada, cadê a favela? Chame a seu amigo boliviano, chame a seu amigo equatoriano, chame a seu amigo peruano, seu amigo chileno e fale para ele. Tá rolando programação maneira em Portunhol, Multirão Rio 2016. www.multirãorio2016. E também pode procurar mais informações na página do Facebook. Multirão Rio 2016. E se quiserem saber mais especificamente da Zona Norte, daí do Complexo do Alemão, Coletivo Papo Reto. Vamos lá, uma pausa musical? Então, como estávamos conversando, a ideia é hoje destacar essa multiplicidade de linguagem que a nossa comunicação livre tem. A gente tem tido a obrigação de procurar as diversas formas de poder nos comunicar de uma forma acessível. Nem sempre a gente tem uma grande mesa para poder fazer uma comunicação como a gente pensa, uma rádio, uma televisão, um jornal. A música também é comunicação popular. E a música é a manifestação dos nossos povos. Então, não precisamos grandes equipamentos para nós nos comunicar em diferentes linguagens, tanto rítmica como também linguagem de fala. Eu quero abrir agora para a pausa musical para nosso amigo Nicolás Montavski, ele é argentino, e para nosso amigo Victor Ribeiro, que ele é brasileiro. Vamos numa pausa musical e na volta a gente vai saber mais sobre estes dois convidados. A lua crescente no céu iluminou, derramando a sua beleza no chão. E no meio da praça do centro, eu vi um menino correndo, como quem pudesse pegá-la com a mão. A lua crescente no céu iluminou, derramando a sua beleza no chão. E no meio da praça do centro, eu vi um menino correndo, como quem pudesse pegá-la com a mão. Para enfeitar um sorriso que já se fechou, brincadeira que nunca acabou, feito um circo suspenso no ar. Para fazer da marquise aconchego do lar, o menino dorme ao brincar de um sonho que nunca acordou. Para todos os meninos de rua, a lua crescente do céu iluminou, derramando a sua beleza no chão. E no meio da praça do centro, eu vi um menino correndo, como quem pudesse pegá-la com a mão. para enfeitar um sorriso que já se fechou. Brincadeira que nunca acabou, feito um circo suspenso no ar. Para fazer da marquise aconchego do lar, o menino dorme ao brincar de um sonho que nunca acordou. Para enfeitar um sorriso que já se fechou, brincadeira que nunca acabou, feito um circo suspenso no ar. Para fazer da marquise aconchego do lar, o menino dorme ao brincar de um sonho que nunca acordou. Nunca acordou de um sonho que nunca acordou. Nunca acordou de um sonho que nunca acordou. Aguante Argentina, estamos aquí en Resistencia. Hola, yo quiero aquí conversar con nuestro amigo argentino, que es Nicolás Muntavsky. Nicolás Muntavsky, sí, es un nombre extraño. Es un nombre extraño porque él es Muntavsky polaco, ¿no? Mas vos es argentino. Sosa. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a la gente que nos está oyendo desde Mérida, Yucatán, en México. Desde California nos mandan saludos también. Y desde Ayaviri, Puno, Perú. Así que la gente sí está sintonizando y estamos aquí mandando los saludos. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muñequeto! ¡Eso ahí! ¡Ay, Nico! Sí. Tú estás viviendo hace un año y medio más o menos aquí en Río de Janeiro. Bueno, sí. ¿Cierto? Me cuentas un poco. Voy a intentar hablar un con que você falou, un portuñol. Ou talvez um castelhano bem claro para todo mundo entender. Eu vim para pesquisar música popular de matrizes afro-brasileiras, principalmente afro-cariocas, como é o samba, o carioca, o xongo, o choro, né? E estou aqui há quase um ano e meio, tratando de levar este medio de comunicación para allá también, este manifiesto popular para un movimiento que está creciendo bastante allá en Buenos Aires, allí en Buenos Aires. Porque la verdad es que no es nuevo que estás aprendiendo, conociendo, recuperando las nuestras raíces afro-indígenas. Es un proceso que está transversal em todos os nossos países, né? Totalmente. No Chile, há pouco tempo, encontraram embaixo da catedral da Plaza de Armas, da praça da capital de Chile, encontraram um tambo peruano. Ou seja, a nossa cidade que nós pensamos fundada por espanhóis, a verdade é que já era uma cidade inca. Então, são coisas que hoje em dia estão sendo bastante recuperadas. Resgatadas, totalmente. As nossas influências africanas e as nossas raízes indígenas. Eu queria saber um pouco sobre essa influência africana lá na Argentina. Interessante essa pergunta. Então, durante muitos anos, né, particularmente em Buenos Aires, não acho muito certo, acertado falar da Argentina em geral, porque eu desconheço muito território do meu país. Eu soube que pesquisei, através da minha pesquisa, aqui no norte argentino, no noreste, nas províncias do Salta, Tucumã, Jujuy, bem pertinho da Bolívia, o que foi o virreinato do Alto Peru, teve a maior concentração de população afrodescendente, pessoas escravizadas, trazidas da África, de origem banto, que seria o sul da África, e levadas para ser a rota de transporte, de tráfico, né? Tirar o ouro de Potosí, de Bolívia, eles tiravam o ouro e saíam pelo porto de Buenos Aires. Realmente, o resgate que você muito bem falou começou a ser feito há pouco tempo, deve ter uns 10 anos. É chocante ver na Argentina que você de criança, quando ia para a escola, não se falava de racismo. Tinha um negro que vendia uma comida típica de lá que se chama mazamorra. Nas comemorações das festividades da independência e tal. Tipo, alguém chegava e queria, eu quero ser um negro que vende mazamorra. Mas nunca, ultrapassava esse papo de teatro, né? Porque, na verdade, era uma festividade na escola. E acho que há pouco mais de 10 anos se fez o primeiro censo argentino dos afrodescendentes. Muito interessante. Então, independentemente disso, de fato, no falar somente de Buenos Aires seria injusto pro Montevideo, que é o Montevideo, a capital de Uruguai, e a gente divide a Cuenca del Plata, que seria a saída do Rio de la Plata, né? E a presença afro, que hoje em dia continua muito marcante, influenciou notoriamente o Buenos Aires, os movimentos de pesquisa e de procura dessa identidade que a gente está falando. E no nosso programa inaugural da produção coletiva da comunicação através da Rádio Mutirão Rio 2016. Uhum. Esse invisibilizamento não é só na Argentina, né? E é uma questão ideológica que tem a ver com o não reconhecimento do elemento negro. Tem comunidades afro em Uruguai, em Paraguai, em Chile e Argentina. Inclusive, desculpa, na Argentina, há pouco tempo, não lembro o nome da pessoa, mas ele fez um documentário sobre o quilombola em Santiago del Estero, que é uma província justamente no norte da Argentina. E é fundamental, sim, concordo, 100%. O que te motivou para vir no Brasil? Então, eu faço parte de um movimento, de um coletivo lá, musical, que justamente trabalha as dinâmicas da música afro-carioca, principalmente do samba, através de diversas rodas de samba, escola de samba também, batucada de carnaval, que é essencialmente uma matriz africana, como tem tantos outros manifestos ao longo da América Latina, inclusive na América do Norte, né? Com essa grande influência banto, tão presente, tão marcante. Por exemplo, na Argentina existe um tambor que se utiliza muito na música regional, na chacarera, na samba, o bombo legüero. O bombo legüero, quando você é criança e vai para a escola, ninguém fala que o bombo legüero vem da África. Da cultura andina. Não, o bombo legüero é de Moçambique, é um tambor grave, né? E a estrutura é tudo feito a imagem dos tambores ancestrais da África. Bom, enfim, tem muita coisa ainda para ser descoberta, e importantíssimo o que você falou da interação, de começar a reconhecer, eu acho, né, das problemáticas que se repetem ao longo da América Latina. Os processos ditatoriais, o século XX foi muito semelhante, os processos de golpes militares, intervenções políticas, hoje em dia comunicacionais, né, que se repetem ao longo da América Latina, e é fundamental para uma boa articulação também, acho, né, os povos começarem a interagir de um jeito mais irmanizados, vamos falar em português. Se é musical, é bom. Se é sul-americano, é melhor ainda. Então, vamos a mandar aqui uma vamos a frisar a informação do companheiro. É o seguinte, você pensava que o bombo era andino? Tá errado. O bombo, que é aquele grande tambor, é de herança africana, de Moçambique. Banco. E agora entendo por que é que na Colômbia, no Chocó, também se utiliza muito o tambor aquele. Exatamente. É porque é parte do nosso caminho, exatamente, a nossa mãe África. Não podemos esquecer. Alô, alô, galera que está ouvindo o nosso programa, muchas gracias. Grande abraço aqui, o estúdio está lleno. Vai quedar registro de todos os tipos. Pero bueno, estamos mandando saludos para Acacio Augusto, de Vila Velha, en Espíritu Santo. Ele disse aqui que tem muito jongo. Tem muito jongo, Nicolás? O que, que tu acha? Como que está em geral? O que, que tu me podias comentar do jongo? O jongo é um manifesto que está aqui muito presente em muitas comunidades do Rio de Janeiro, principalmente se faz a expressão que existe na Serrinha há muitos anos. E já virou um manifesto urbano totalmente. Tem vários movimentos que fazem roda de jongo na Lapa, aqui na Vila Isabel, fazem uma vez por mês. E é super interessante. Tem muita ancestralidade para ser contada, muita coisa para ser dita, né? Salve, então, salve a recuperação da nossa memória, galera, que também é parte da nossa comunicação. Um abraço grande para Elizabeth Castillo, que está escutando desde Espanha. Alô, alô, cadê Europa? Europa também está com seu pé, digamos que assim. Europa tem o rostro latino-americano. Para que vamos andar com coisas? Europa também. A Europa que luta é afro-latino-americana, gente. Saludos aí para Elizabeth. Para José Amaro Solorzano, que está escuchando desde Perú. Aguante Perú. Francis Sotomayor desde Chile. Crimilda McDonald, saludo desde Napa, California. Víctor Manuel, saludo desde Talca. ¡Talca presente! María José Romero Rodríguez desde España. Un montón. Jimmy Cascot desde... ¡Oye, eso! Jimmy Cascot desde Israel. Desde Israel. Valeu, Jimmy. Estamos juntos. Mauri Gonzac, desde Valparaíso. ¡Grande Valparaíso! ¡Aguante, Puerto querido! Vamos a saludar también a Cusilo Carcareno, desde Milano, Italia. Desde Juárez, Chihuahua. Saludo desde Barcelona. Venezuela presente. Saludo desde Ecatepec, para Hugo Ortega. La menina que mandé saludos recién para Venezuela se llama Nora. Grande abrazo, Nora. Gracias por oír. Vamos a estar todos los días, entre mediodía y 2 de la tarde, y entre las 6 y las 8 de la noche. Javier González desde Tijuana, en la Baja California. Guadalupe Castro desde MTI. No sé qué es eso. No sé, debe ser algún lugar ahí. Saludos desde Temuco, tierra de guerreros mapuches, sabemos. Saludos desde aquí, tierra guaraní. Sixta Tulia, saludos desde Colombia. Ivy Daisy, saludos desde Silao, Juan Augusto. Jessica Pérez, ¿qué tal? Mapuche, saludos desde Santiago. Y bueno, y así nos vamos. Bastante saludos, bastante gente. A la Natalia Artal, mande saludos para Chile, que hoy tenemos protesta popular nacional contra las AFP. Bien, vamos Chile, vamos que se puede. A detener el saqueo nacional, compañero. ¿Hasta cuándo que vamos a tener tolerancia? Todos a la calle, vayan a hacer una manifestación familiar. Vamos que vamos. Oye, nos vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a nuestro amigo Nicolás Muntavsky. Pero también vamos a oír a otro amigo que es brasilero y que es uno de los coordinadores de esta iniciativa, que es Víctor Rivero. Entonces, vamos con Nicolás y con Víctor. Ajá, ¿sabes? Lacro. Vovó me aconselha pra cuca ficar melhor, chá de aroeira, pau pereira, erva cidreira, faz um bom balaio com cipó. Vovó não desanima, vamos respeitar a tradição. Durante fevereiro vai ter festa, assim como manda a nossa devoção. Vovó, assim dizia minha avó. Vovó, numa palhoça praieira, vovó, assim dizia minha avó. Vovó, numa palhoça praieira, como se eu visse a minha avó, numa palhoça praieira, pitando seu fumo de rolo no balanço da cadeira, como se eu visse a minha avó, rodeada de criança, na folia da ibejada, pronta pra entrar na dança. Como se eu visse a minha avó numa palhoça praieira, pitando seu fumo de rolo no balanço da cadeira. Como se eu visse a minha avó rodeada de criança, na folia da ibejada, pronta pra entrar na dança. Axé, vovó. Estás escuchando Radio Multirao. Buena, buena. Aquí Natalia Urbina de Girasol Comunicaciones, directo en las transmisiones desde Río de Janeiro. Yo quería saber un poco, Víctor, rapidito, cuéntame, estamos aquí con Víctor Ribeiro, no violão, y yo quería... Y na voz también. Yo quería saber, Víctor, ¿qué me cuentas de música? ¿Cómo lenguaje, na comunicación libre, na comunicación popular? Qual é o papel da música nisso? O papel da música no nosso contexto de luta, no nosso contexto de cultura, de resistência, é muito importante, porque foi justamente a música popular durante muitos anos o grande veículo de comunicação, o grande motivo de encontro das pessoas. A própria dinâmica de roda da cultura ancestral africana e indígena, em que a oralidade era expressada através da música, é um elemento fundacional, assim, da nossa cultura, da nossa expressão cultural. Então, a gente, por exemplo, num continente tão diverso quanto o nosso, a gente observa que a música no continente latino tem um papel, assim, de identificar expressões, identificar povos, identificar regiões. Então, por exemplo, se a gente olha a música afro-brasileira, é toda fomentada em cima da oralidade, das rodas e dos griots africanos. Então, na verdade, eu como comunicador e como músico, eu na verdade encaro a música como mais uma linguagem dessa comunicação popular que a gente propõe. Então, é um veículo potente, porque tem uma capacidade de tocar as pessoas pela melodia, pela sensibilidade que provoca. Às vezes a gente consegue tocar as pessoas de uma maneira diferente quando a mensagem é musical e tal. Então eu acho que a música é, assim, claro, é uma pergunta que poderia ser um debate super vasto, mas eu digo que é uma expressão muito forte da nossa cultura e da nossa resistência. Então a gente tem que sim se valer da linguagem musical para poder lutar e resistir nos processos de afirmação cultural que a gente tem. Isso aí, meu camarada. É por isso que Multirão Rio 2016 também trabalha com produção musical. Você, no longo da programação semanal, vai conferir não só informações, como também música. Nesse mesmo programa de inauguração, a música está rolando totalmente ao vivo. Então, isso é uma proposta comunicacional também. É importante nós valorizar. Agora bem, é o seguinte... Você perturba seu vizinho que escuta música? Ele escuta funk, ele escuta samba, ele escuta forró ou ele escuta música andina? Não faça. A Lana de Souza muito bem explicou no começo qual é a proibição, por exemplo, que sofre o funk. As músicas de descendência negra, de descendência indígena, são as mais descriminalizadas, gente. E a gente faz isso quase inconscientemente. Então, não vamos perturbar o vizinho, não vamos perturbar a vizinha... Está mantendo sua cultura, está se comunicando, está se desabafando. Vamos respeitar, vamos manter as nossas raízes. Desde esse ponto de vista, queria frisar um pouquinho com a própria Lana, antes de terminar. Uma mensagem curtinha só de pró-defensa para o funk, tu pode mandar? Claro, claro. Primeiro, então, mandar um abraço para todo o movimento funk no Complexo do Alemão. Eu vou me conter e não vou falar o nome de ninguém, porque com certeza eu vou esquecer algum e eu vou ser chamada atenção depois. Então eu quero só dizer que o papel do funk dentro da favela é um pouco isso que o Vitor falou, né? De construção e de ser uma outra ferramenta para comunicar também, para levar uma mensagem que reafirma direitos. Então, todo o meu máximo respeito possível a toda a comunidade funkeira dentro do Complexo Alemão. Um abraço. É isso aí. Assim como o samba, o funk, o gospel, são música de raiz negra. Então, quando a gente se refere a ela, tem que fazer com o respeito que isso merece. Eu quero mandar um alô para o MC Marlon Ganga Zumba, que também é do Geração Comunicações, que também tem indagado e explorado a área do funk. O funk, no meu juízo, quem fala, Natália Urbina aqui no microfone, pode mandar falar, é o seguinte. O funk é simples. E você pode mandar um papo reto que vai chegar e vai ser recebido pela população local. O funk é mais do que uma música qualquer. O funk é um código local e territorial que vem do miolo da favela. Então vamos respeitar. Não precisa ser consciente, não precisa ser religioso, não precisa ser político só. A gente vai respeitar todas as manifestações que são oriundas de nosso território. E o funk é uma delas, o samba é outra e tem tantas outras também. Então vamos lá, Mutirão Rio 2016, presente com a música Na União dos Povos, Argentina, Brasil. No som. Cantar uma aqui do Martinho da Vila e de Zé Catimba. Aprendeu-se a liberdade combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhor e sem senzala, e a senhora dos prazeres transformando pedra em bala. Bom Nassau já foi embora e fez-se a revolução, e a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar, jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa lá do mutirão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. E lá vem maracatu, bumba meu boi, marujada, andorinhas e fandangos, maculele, vaquejada. Cirandeiro, cirandeiro, tua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, porque a roda está formada. Ai, cirandeiro, vai gente. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Canta aí, mutirão. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Em maracatu, bumba meu boi, marujada, andorinhas e fandangos, maculele, vaquejada. Cirandeiro, cirandeiro, tua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, porque a roda está formada. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Diz mutirão, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Continúa sintonizando Radio Mutirao, Río 2016. Eso ahí. Antes de terminar esta programación, quiero mandar un aló muy grande para la Asociación de Moradores del Morro Babilonia, que está atenta a las actividades de Mutirao en Río 2016. Entonces, aló, aló, Andrés, presidente, estamos aquí, de aquí a poco estamos en la favela también. Ven acá, galera, como decía el grande Héctor Lavoe, el padre de la salsa, todo tiene su final. Nuestra programación, vamos a ser realistas. Entonces, nuestra programación del día de hoy fue hecha con mucho amor. Ensayamos varios ejercicios, que es montar una pauta, montar un programa radial de forma colectiva. Y lo principal que es hacer una comunicación intercultural en portuñol, en español y en portugués. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem com nosotros. No restante das atividades das Olimpíadas, o www.murtirão-rio2016.com/radio vai estar desde meio-dia até 2 horas da tarde. Y desde 6 de la noche hasta 8 horas de la noche. Vamos a tener 2 programaciones diarias, frescas, vivas, al vivo. No van a ser grabadas, van a ser programación transmitida en vivo. Todos los días, desde mediodía hasta 2 de la tarde y desde las 6 hasta las 8. Avise para su amigo que es latinoamericano. Avise para su vecino que gusta de comunicación. Avise para su vecino que mora en la favela. Programación de calidad, usted va a tener la oportunidad de conocer lo que está aconteciendo en diversos países de nuestro continente, una programación musical riquísima y principalmente a gente va a comenzar a se conocer mejor. Somos todos inmigrantes, somos todos latinoamericanos, somos todos favela, somos todos hermanos. Entonces, quiero también dar otro link de radio. El primer link es el más conocido, www.murtirao-rio2016.com/radio. Mas também tem outro link, que é www.espora.org/radio-murtirao-mp3. Você quer anotar? Quer indagar melhor? Quer procurar mais informação? Vão no site, tem site no Facebook, Mutirão Rio 2016, está tudo atualizado. E também tem página na internet, Mutirão Rio 2016. Tá bom? Então, a gente está se comunicando com você durante a semana. Se você tem novidades, manda informação, estamos aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas, ao pessoal aqui da Rádio Cujum, do sul de Chile, da Rádio da Vila Olímpica, de Santiago de Chile, da Rádio Placeres de Valparaíso, da Rádio Ranque, também de Chile. Quero Manque, Rádio Manque. Rádio Manque, alô, alô. Estamos aqui conectados. A Tânia está mandando saludos, está tomando fotos aqui, corrigiéndome os nomes. Saludos também para Gatillo Fácil de Argentina. Saludos para el Papo Reto. Saludos para todos os amigos argentinos que nos estão escuchando aquí con el compañero Nicolás. Saludo para aquí el Chasque. Para la gente de La Voladora en México, el Chasque aquí que llegó hoy día está mandando saludos. Para la media independiente aquí de Río de Janeiro, porque ellos son así, una extrema manifestación de diversidad y de integración. Girasol Comunicaciones estaba bien solito por ahí y comenzamos a hacer amistades con esta gente, así que creo que aquí el Víctor Rivero también merece un agradecimiento especial, que ha tenido la paciencia de juntar a mucha gente para trabajar en el mejor de los climas. Entonces, rapaciada, es eso. Mutirão Rio 2016 inaugura sus transmisiones radiales. Contamos contigo y bora que vamos. Hasta mañana. Mucho axé, mucha energía y todo de bom para gente. Hasta mañana, mediodía, estamos de nuevo en nuestras transmisiones. Valeu. Natalia se despide, Girasol Comunicaciones presente.